Boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vocês já sabem que eu não estou no meu local habitual, o Castro já vai falar um bocadinho aqui sobre esta venda, sobre valores, sobre viagens e etc. Também aqui para vocês perceberem um bocadinho o que é que eu vim fazer a Valência. Antes de avançarmos com o programa e como temos muita, muita coisa para falar esta noite, vou, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao meu plantel habitual, porque lá está, tal e qual como o Sporting ganha, e depois ganha no mês, e é por aí mesmo que vamos começar. Pedro Varela, começo por ti hoje. Boa noite, bem-vindo uma vez mais. Bem, olá Mariana, boa noite, olá João, olá a todos aqueles que nos estão a ouvir agora e que vão ouvir depois. E é isso, é o mais importante. Vai, enquanto continuarmos a ganhar com este ritmo de vitórias, e provavelmente já há muito tempo que não tínhamos, se calhar, assim, uma sequência tão saborosa, isto já contando com a época passada, de bons jogos, que não é só ganhar, é ganhar e jogar bem, porque é uma coisa que muitas vezes nós queremos no futebol e dos nossos clubes. Claro que em primeiro lugar queremos sempre os três pontos, mas jogar bem e vencer e jogar bem é sempre muito mais agradável, e já vamos falar um bocadinho sobre o que se passou no sábado à noite em Alvalade. E foi um fim de semana cheio de vitórias, aí é que está. João, bem-vindo também tu uma vez mais a mais um Sporting 160. Boa noite a todos, boa noite em especial para ti, Mariana, que estás em Valência, boa noite ao Pedro, que também está na aldeia, e hoje não está de azul, portanto, que é bom. E, portanto, vamos ter um bom programa numa sequência fantástica de vitórias do Sporting, 28º jogo seguido que nós não perdemos em Alvalade, e foi muito bom, e acho que foi um jogo muito bem conseguido, muito tranquilo, mas já lá vamos ao jogo, e como o Pedro disse, é aproveitar, é um momento muito bom do Sporting, e aproveitar que se mantenha por muitos anos, esperemos nós, em termos pelo menos do futebol, em termos das modalidades, também correu bem o ano passado, e se calhar depois no fim falarmos um bocadinho das modalidades, elas já estão em aquecimento para a nova época. Exatamente, e a verdade é que o mundo do Sporting não para, mas o Patreon do Sporting 160 também não, portanto aproveitar aqui para deixar um obrigado a todos os nossos patronos que continuam a acompanhar os pós-jogo, as conversas de bola. Esta semana vamos aqui ter uma pequena novidade no Patreon do Sporting 160, mas os meninos no final falarão sobre isso. Vamos então aqui ao que interessa. O Sporting venceu por 2-0. O Belenenses Chade, que isto agora às vezes é pensado, outras vezes é Belenenses Chade, isto ninguém sabe muito bem, mas é Belenenses, e a verdade é que a equipa de Petit perdeu por 2-0. Antes de ir aqui ao Pedro, João, se me permite aqui a confidência, tu disseste há pouco em off que esta foi a equipa mais fraca do Petit que tu viste em Alvalade. Se tiveste a comentar o jogo, como toda a gente conseguiu aqui perceber, o que é que achaste do jogo de Sporting? Foi uma experiência gira estar a comentar na rádio ali em direto, ouvir a emissão. Deixa-me dar-te aqui só um feedback sobre o mundo sabe que ouvi na rádio, ouvi a emissão em direto, nos fones, e o barulho era estrondoso. Não sei se ao vivo e tu estiveste lá foi assim tão bom como foi, pelo menos ouvir, foi impressionante. Depois, em relação ao jogo, e eu fui comentando no jogo à medida do possível, obviamente o comentador principal era o Jorge Diniz, mas à medida do possível, e agradeço aqui à Rádio Observador pela experiência, que é muito boa. Mas foi um jogo muito tranquilo, acho que o Sporting foi um jogo de sentido único. Aliás, os jogos contra a equipa do Petit normalmente são jogos em sentido único, e o Belenenses é uma equipa muito agressiva a defender, é uma equipa que tenta explorar as costas dos adversários para tentar em contra-ataque. Normalmente abdica a ter a bola, quer a jogar em contra-ataque, quer aproveitar o erro também do adversário, as costas do adversário. No ano passado empatou em Alvalade 2-2, portanto este ano nós recuperamos dois pontos diferentes ao que fizemos no ano passado. O ano passado foi o KCR que marcou o gol, e eu, quando recebi o 11 inicial para fazer o comentário na rádio, não vi o KCR a titular, nem vi o KCR no banco, e fiquei muito mais tranquilo. Isto porque era um jogador, é o melhor jogador do Belenenses, claramente, e era o jogador que nos podia causar ali mais alguns problemas. Foi um jogo de sentido único, o Sporting entrou muito bem, entrou muito forte, depois também teve o mérito, barra sorte, barra estrelinha, de marcar de bola parada logo aos 7 minutos. Eu tinha feito na antevisão do jogo que era uma das maneiras que o Sporting podia ferir o Belenenses, era mesmo com um gol de bola parada. Acabava de marcar dois golos de bola parada, curiosamente, portanto o Belenenses, ou o Belenenses Sade, que agora acho que já se pode chamar Belenenses Sade, que eles já ganharam isso em tribunal, mas havia Sade, não estava a contar em sofrer golos de bola parada, eles queriam fechar todos os caminhos do Sporting. O Sporting com duas alterações no 11, curiosamente, com o Neto e Nuno Santos. Acho que essas alterações, essa alteração acabou por... eu acho que confundir o Abiaçado no início, isto porque o Inácio passa da direita para a esquerda e, portanto, o ponto de pressão que o Abiaçado vinha treinado era para pressionar o Inácio do lado direito, e o Inácio acaba por ir para o lado esquerdo. É o melhor jogador do Sporting em construção, claramente, e o Sporting conseguiu também com a profundidade no Nuno Mendes e aproveitando então aquele lance de bola parada, abrir o jogo. E a partir daí foi um jogo claramente tranquilo. Eu lembro-me que aos 30 e tal minutos da primeira parte, o Lanes tinha zero remates à baliza, tentativas de remate à baliza, zero cantos, tínhamos 70% de posse de bola, eles tinham 30% de posse de bola, e, portanto, era uma questão, nós até conseguimos marcar o 2-0. O que faltou quanto a mim ao Sporting foi, claramente, a decisão no último terço do jogo, no último terço do terreno, peço desculpa, mais decisões quando estávamos até com vantagem numérica, mais decisões na finalização. O Paulinho teve uma noite bastante infeliz em termos de finalização, apesar de ter trabalhado muito para a equipa. Foi o jogo onde ele fez mais remates, a esta época, pelo Sporting. Anteriormente só fazia dois por jogo, neste jogo, se eu não me engano, fez 5 remates, e portanto o Sporting acabou depois por intervalo só com 1-0, muito escasso. Na segunda parte começámos como tínhamos começado na primeira parte, que foi a marcar cedo, um lance de bola parada, o Palhinha a aproveitar e a marcar, e depois a partir daí era só o avolumado do resultado. Eu tinha um prognóstico 2-0, mas digo-te já que eu ia falhar redondamente quando me perguntaram 2-0. Depois ali logo ao início da segunda parte, 2-0, eu pensei isto vai ser 3, 4, 5, 6, mas a verdade, exato, é que o Sporting falhou no último terço. Depois também ali abrandamos um bocadinho, mas depois com a entrada de Jovane, com o refrescar da equipa, com o Bragança, o Sporting voltou à carga, voltámos a ter muitas oportunidades e acabámos por falhar as oportunidades todas, e até o Pedro Gonçalves acaba por, no último minuto, não conseguir o seu golinho, com uma boa defesa do guarda-redes da Bessade. Portanto, eu acho que foi um jogo muito tranquilo, o Sporting cada vez com mais dinâmicas, com mais capacidade. Palhinha, para mim, foi o homem do jogo, mas na primeira parte gostei muito do Vinagre e gostei muito também do Matheus Nunes. Matheus Nunes cada vez está melhor, há que referir isto, esta dupla está muito bem, o Palhinha e o Matheus Nunes não deixam saudades de outros jogadores, e o Matheus Nunes está a crescer, consegue rapidamente sair da pressão, consegue ganhar metros, consegue aproximar-se das zonas de finalização, até teve remate. É verdade que se tem falhado ainda nos momentos de decisão, às vezes na decisão do passe, ou na decisão do lance em si, mas eu acho que vai crescer muito, também ainda é um menino, ainda vai crescer muito. E Vinagre, Nuno Mendes vai ter que também forçar-se ao máximo, porque Vinagre fez uma bela partida enquanto teve pernas, e a verdade, o Amorim disse isso no final, os alas são os que vão correr mais, e portanto, normalmente se desgastam com mais facilidade, e até o Vinagre começou com um lesionado no início da época, um pequeno toque, e portanto, como o Pedro já referiu, nós temos a melhor quadrúpula, acho que foi assim que te referiste no pós-jogo, de laterais no campeonato. Portanto, temos Vinagre no Mendes de um lado e Porres Gai no outro, e isto é tão bom que dá para o Amorim fazer estas mudanças ao meio do jogo, ganhar outras dinâmicas, ganhar energia, mas deixa-me de frisar que os dois reforços, o Vinagre e o Esgaio, são responsáveis por 50% das assistências para golo esta época já no Sporting. Esgaio tem duas e Vinagre tem um. Portanto, foram boas aquisições. Isto assim, no primeiro Lamiré sobre o jogo, foi um jogo muito tranquilo, um jogo bem conseguido, falhando só, e o aspecto negativo foi sermos perdulados na finalização. Certo. Mariana, olha, obrigado e boa noite e até para a semana. Obrigado, boa noite, até para a semana. Já disse tudo, e podemos ir, está feito. Foi um prazer ter estado aqui. E deixa-me aproveitar, foi um prazer ter estado aqui, mas deixa-me aproveitar para mandar aqui um abraço ao Tocha, que, e em tom de brincadeira, deixa-me dizer isto, que disse que eu poderia estar com algum ciúme do Castro comentar na Rádio Observador. Eu acho que há malta que não percebe bem o nível de amizade que eu tenho com o Castro, para ter alguma vez ter ciúme do Castro ir para a Rádio Observador. que eu só consegui ouvir o antes e o pós, porque durante o jogo... Atenção que o Pedro já foi para a Rádio Estádio, não se esqueçam disso. Exato, mas é óbvio que tu tens muito mais qualidade para comentar um jogo de futebol do que eu, isso não há dúvidas nenhumas, até pela capacidade que tens... Comentar outros temas, e até não, foi sim, uma sim, grande prestação. Mas achei piada, e eu acho que às vezes as pessoas não têm bem noção das amizades que nós temos aqui, do nível, e é piada. Mas era só apenas uma brincadeira com isso. Pronto, agora que o Castro já comentou, vamos ao teu comentário então. Houve várias coisas aqui que o João falou, mas houve uma que ele ainda não tocou, que foi o facto de Rubén Amorim ter optado por colocar Nuno Santos no 11 titular. E corrija-me se eu estiver errada, Pedro, mas acho que se notou. E apesar do Giovanni trazer aqui muita garra, e já vimos isso em jogos anteriores, mas acho que se notou que o Nuno Santos também queria estar no 11 inicial e provou isso logo no, nos primeiros minutos. Sem dúvida. Sem dúvida. E é engraçado porque nós já temos falado disso aqui algumas vezes, tanto aqui como também nos pós-jogos, na questão de, e voltamos sempre, aliás o Castro até disse, acho que foi no pós-jogo, no último pós-jogo que disse, estamos sempre a batalhar na mesma tecla, mas a verdade é que os jogadores saem e entram outros e a dinâmica continua, uns com mais, outros com menos qualidade. E curiosamente o Ruben Amorim no final do jogo, eu penso que terá sido no final do jogo ou na conferência de imprensa, referiu-se à questão da quantidade e que se calhar preferia ter menos jogadores e com esses menos jogadores... Evitar de certa forma, sim, evitar de certa forma os que estão de fora para entrar em contra-ciclo, e são as duas teorias válidas ou na prática, com aquilo que, por exemplo, Jorge Jesus disse no outro dia, que gostava de ter mais opções e que um plantel maior e poder trocar-se, que são duas visões completamente diferentes. Curiosamente, o António Tadeu hoje escreve um texto sobre isso muito interessante, e a verdade é que nós sentimos esse lado de o facto de Nuno Santos Santos entrar e querer mostrar, ou o próprio Luís Neto, e se recuarmos à época passada à questão do Luís Neto, que tantas vezes aqui falamos, mas o Luís Neto não joga nada e nunca mais entrou e que sai fora e não sei o que mais, e nós tivemos ali um arranque absolutamente fundamental para depois aquilo que acabou por ser campeões, e que este ano voltamos a ter, porque nós estamos neste momento com 3 jogos, marcamos 7 golos, sofremos 1. Lembro-me perfeitamente de comentar nos pós-jogos da pré-época com o Castro a questão que já estavam a levantar, o Sporting sofreu vários golos em todos os jogos da pré-época, e isto é um problema, e como é que vai ser, não sei como é. E a verdade é que nós estamos a defender bem, como já defendíamos no passado, estamos a ganhar, como também já aconteceu no passado, e com uma grande diferença, que foi aquilo que há pouco estávamos a dizer, é que no ano passado, lembro-me perfeitamente de fazermos um programa a certa altura em que nós discutíamos quando tinha sido a última vitória por 2-0, que era preciso recuar 3 ou 4 meses. E neste momento, em Alvalade, já vamos com uma vitória 3-0, uma vitória 2-0, e fora de casa, até ganhamos 2-1, num terreno que diria que vai ser muito complicado para todos. E portanto, nós temos aqui, isto vale o que vale, o Benfica também tem 3 vitórias, o Porto, não sei se repararam, foi fruto de uma loteria que se fez ali especial no domingo, acabou por empatar, portanto aquilo já tem meio jeito de macumba, já funcionou e portanto, mas a verdade é que não servindo ainda de nada, a não ser para tirar a conclusão que estamos claramente com uma equipa que continua a jogar bem, que está a manter o mesmo ritmo que vinha da época passada, mas o que dá para, o que é para mim, o que é, acaba por ser mais importante é que para a semana temos um jogo que é sempre complicado, que até foi fruto de várias teorias no ano passado, por tudo aquilo que sabemos, mas estamos a um jogo de ir para a primeira pausa neste campeonato, antes de se arrancar uma época decisiva, e temos a possibilidade de fazer estas 4 vitórias, que acho que era muito importante. E como o Castro, penso que foi na Rádio Observador, disse que foi no pós-jogo, no final do jogo, disse, no resumo, a dizer, e muito bem, a questão de este mini-campeonato, porque estamos, é um pequeno campeonato que está a acontecer, não só por serem 4 jogos, parar 12 dias e depois retomar, e logo contra o Futebol Clube Porto e logo a seguir jogo da Liga dos Campeões, como também um mini-campeonato particular com a questão das transferências, porque estamos hoje, é dia 23, precisamente da manhã a 8 fecha o mercado, e portanto as coisas, a partir daquele dia, temos a equipa fechada e temos aquilo que é, digamos, a equipa que vai lutar pelos nossos objetivos, pelo menos até ao mercado de janeiro. E o que eu vi, tem-se andado a discutir muito os valores, os negócios que o Sporting fez, e acho que há algumas conclusões que ainda estão a ser precipitadas, porque nós temos de ter a capacidade, na minha opinião e na minha forma de ver, de, e eu já fazia isso no passado e fui também bastante criticado por outros que agora se calhar defendem esta coisa, que é, nós temos que olhar para os negócios que temos feito e para aquilo que está a ser construído, e temos a questão desportiva, e olhar para a questão desportiva e dizer assim, o Sporting reforçou-se. Não me parece que haja dúvidas absolutamente nenhuma. Esgalho, Vinagre, ainda nem entrou o Garte, pelo menos daquilo que nos, os primeiros indicadores, pelo menos de Esgalho e Vinagre, parecem-nos muito bons. E depois há as questões financeiras, que obviamente, fechando o mercado e quando tivemos acesso ao, não só ao quadro resumo das transferências, como depois ao relatório de contas, aí sim vamos poder olhar e dizer, pá, provavelmente avaliou-se este de uma forma errada, aqui pagamos mais, depois fazem-se comparações, um dia o transfer market é lei e portanto o que diz lá é o que conta, no outro dia já não é porque já não nos interessa dizer desta forma, pá, parece-nos claro que há ali uma questão financeira que temos que perceber, vamos esperar pelos relatórios, epá, mas quando se pagou 10 milhões pelo Ruben Amorim, o que foi, também o que disseram, caro. O que coisa, e 10 milhões pelo Amorim foi barato porque fomos campeões e atingimos aquilo que era o objetivo mais importante da equipa. E portanto, eu acho que há aqui jogadores, para mim, do que tem acontecido nestes três jogos, o que me tem dado mais, há dois pontos que têm sido absolutamente fundamentais e muito importantes e que me estão a dar algum prazer. Um, estamos com Esgalho e com Vinagre, e pensar que se alguém dissesse aqui há dois ou três meses atrás que Nuno Mendes e Porro estariam no banco e que não jogavam de início, era impensável. Dizer, o quê? Nuno Mendes, o melhor da Europa, não sei o que mais. E nada contra o Porro. E se calhar em breve vão ser os titulares, e nada contra, Ruben Amorim é que entenderá, mas a verdade é que nós temos esses dois, mais os dois que já tínhamos, temos ali, e por isso nós brincamos muitas vezes com isto, porque eu e o Carlos temos praticamente a mesma idade, e olhamos para tudo aquilo que foi para trás, a nossa vivência de sportinguismo, e não encontramos, se calhar, quatro laterais, dois em cada lado, com esta qualidade, somando os quatro. E depois, no meio-campo, a velha história que muitas vezes sofremos golpes, já aconteceu com o Moutinho por razões diferentes, agora acontece com o João Mário, que tinha depois ali as características de, por um lado, era amado por uns, odiado por outros, que é agora uma nova, não é agora, mas já vem de sempre, destes últimos anos, não é? Esta história de jogadores em que não é possível o meio termo. É amor-ódio. O João Mário passou por isso um bocadinho, o Paulinho então vai passar um caminho das pedras. Claro, eu acho que enfim, eu deixo sempre o tema do Paulinho para o Castro falar, porque ele explica muito melhor do que eu a importância do Paulinho em jogo, mesmo que nós percebamos que, claro, que ele tem que marcar golos e que a coisa, é evidente que ele não pode estar eternamente só a jogar bem e a ajudar na construção ofensiva, claro, e a vir atrás. Na época estava aqui a ler no chat, Slimani é melhor que o Paulinho. Epá, até são jogadores completamente diferentes. É a mesma coisa que dizer, passando o absurdo da comparação, que o Castro ou eu sou melhor que o Castro é melhor que eu. Não, há coisas que o Castro é melhor que eu, há coisas que eu se calhar sei mais do que o Castro. Claro. Juntos, se calhar, fazemos aqui uma... pelo menos gostam de nos ouvir. E funciona, é um bocado por aí. E devíamos ter aqui até mais, se calhar, para nos contrariar em outros tipos de visões. Mas esse lado do meio-campo, onde João Mário não está presente e vai para um rival, que para mim é aquilo que me doeu mais, não a forma como o negócio é feito. E depois, enfim, isso é que me custou mais, mas vermos entrar exatamente, vamos ver um jogador do Inter para o Benfica, não é? Exatamente, vamos ver como é que a coisa ainda vai, mas pronto, aí há de correr nos trâmites legais e paciência, mas desligando a partir do momento em que ele já é jogador do Benfica e já não nos interessa para nada, tínhamos que arranjar a solução, e a verdade é que tu olhas para um Palhinha, e eu vou-te dizer, o João, acho que o João, já não sei quem é que contou a história aqui, não sei se foi aqui, em off, opa, perdoe-me, isto é idade às vezes, mas alguém contava que até o próprio, acho que foi o Tático, se calhar, que me contou quando estive com ele em festa, que até o próprio Palhinha não acreditava que pudesse chegar a um determinado nível. E a verdade é que eu acho que ninguém acreditava, e ele está um jogador, como diziam há bocado aqui os panencas, absolutamente monstruoso. E é verdade que de um momento para o outro, quando se perde um jogador que tinha capacidade tinha um estilo de jogo inteligente, que parava, pensava o jogo, não, que eu até acharia, e o Carlos chegamos a falar disso várias vezes, que provavelmente aos poucos poderia ir desligando, no sentido de passar de titular e aos poucos ir para o banco e depois terminar a carreira no Sporting, era o que eu imaginava que podia ser o futuro de João Mário. desaparece, entra o Palhinha, entra Mateus Nunes e de repente temos ali dois jogadores pá, que estão-nos a fazer esquecer tudo e todos e a dar muita qualidade ao jogo de Sporting. Claro que estes dois, portanto, estes laterais e o meio-campo têm sido fantásticos. Claro que o Amorim esta semana desmente a contratação, esta semana, no fim de semana, desmente uma possível contratação de Slimani. E há quem diga, ah, mas ele é que sabe e não sei o que mais. É verdade que ele é que sabe e tem todo o crédito do mundo. Mas, pá, desculpem-me, a mim parece-me lógico, e acho que há mais que também quem pensa assim, parece-me lógico que atacar o campeonato com dois jogadores, um como o Paulinho e outro como o TT, mesmo sabendo que outros jogadores podem fazer posições ofensivas, mas temos que os tirar das posições que habitualmente... Não é atacar o campeonato, é atacar a época. É o que eu ia dizer, atacar a época, campeonato. Eu ia depois dizer campeonato, Liga dos Campeões, Taça de Portugal. Pois. Porque desenganem-se aqueles, se nós, o ano passado, fomos campeões e a aposta acabou por funcionar bem. Eu bati muito contra a eliminação na Taça de Portugal. Acho até em alguns momentos que aquela eliminação poderia ter sido evitada. E se temos ganho esse jogo da Taça de Portugal, provavelmente teríamos ido à final ou coisa assim do género. Mas... este ano não dá para só focar no campeonato, porque se o ano passado ainda se compreendia sim, isso, coisa. Este ano não é... Agora, se me disser assim, pá, chegámos ao final e só ganhámos o campeonato. Ah, pá, era bom outra vez, éramos bicampeões, uma coisa que já não acontece desde 1950 e qualquer coisa. Era ótimo. Nunca vimos, nunca vimos. E digo-te mais que não deve haver muita gente, não digo viva, mas muita gente com muita saúde, não é? Porque em 1953, por exemplo, o meu avô ainda se lembra, mas já tem 84 anos, e portanto... É óbvio que isso é bom, mas desengane-se aquilo que se nós queremos só, nós queremos boa figura no campeonato e queremos boa figura na Liga dos Campeões e boa figura na Taça de Portugal. E esse lado é que me tem dado muito prazer neste início de campeonato e já falamos em off há pouco do não estar tão nervosos. É uma diferença, é verdade, e tinha discutido isso com o Tati, já discuti com o João, já há bocado falamos disso. Há uma diferença a ver os jogos de Sporting. Já tínhamos falado disso quando foi o Braga, eu sentei-me a ver o jogo com o Braga e eu fiquei com a sensação sempre de que já tinha acontecido na Supertaça e no campeonato a mesma coisa. Sente-se uma equipa batalhadora, uma equipa capaz de... Há uma contrariedade, mas vai-se procurar para dar a volta e ganhar o jogo ou procurar a vitória. E aqui, contra o Vizela, contra o Bessade, já tinha acontecido obviamente com o Vizela, mas contra o Bessade acontece isso. Marcamos cedo, como o João disse, e eu acho que aí foi a machadada final. Mas não é só... O Sporting joga bem, jogou bem pela direita, jogou bem pela esquerda, jogou bem pelo centro... Não deu hipótese, e além disso, o Bolonense, o Bessade, veio com uma tática praticamente de 11 jogadores atrás da bola, que de certa forma não estava a funcionar, e estranhei não terem mexido mais cedo, porque para perder por dois e não fazer não nada, nem um remate, não ter um canto. Exatamente. A questão é que depois a equipa também é fraca, e o João disse muito bem, provavelmente as equipas mais fracas que na rádio disse aparece. Isso, equipas mais fracas. Exatamente, a equipa, tu disseste isso na rádio, e nós fomos absolutamente... fiéis aos nossos princípios, marcamos, o resultado volta a pecar por escasso, nós devíamos ter ganho por 3 ou 4 ou 5, sem problemas absolutamente nenhum. Eu pensei exatamente como o Castro, aos 48 minutos, com 2-0, isto vai dar, vamos marcar, falta o gol ainda do Pedro Gonçalves, provavelmente o Paulinho ainda marca um, o Jovane ainda entra, ainda molha a sopa, e nós chegamos com 5. Ah pá, não ganhamos com 5, paciente, ganhamos por 2, cumprimos o objetivo. Guardamos os golos para o Famalicão. Exatamente. Deixa-me só complementar. Mariana, aquilo que eu disse no Patreon e também tinha dito na rádio, que ao início, e eu disse na rádio porque achei que era importante frisar, já que não tinha sido comentado lá, eu olho para o banco do Sporting e para mim é o banco mais forte dos últimos anos. Se não vejamos, tirando a parte do guarda-redes, obviamente que é um jovem, o André Paulo, tínhamos o Fedal ao banco, o Pedro já referiu, tínhamos o Porro e o Nuno Mendes, tínhamos o Ugarte, que vai agora na paragem à seleção do Uruguai, portanto vai se tornar internacional pelo Uruguai, tínhamos o Jovane, tínhamos o Tabata, tínhamos o Bragança, ainda tínhamos o Tiago Tomás. Portanto, se nós olharmos para os últimos anos, nós aqui no banco tínhamos excelentes opções para todas as posições do campo. Claro, umas mais fortes, ou umas mais experientes, outras menos experientes, mas olhando para o banco do Sporting, é sem dúvida, dos últimos anos, o banco mais forte. Não há qualquer... Ter o Porro e o Nuno Mendes no banco é um luxo incrível. Portanto, e se nós pensamos bem, no nosso banco se calhar estavam titulares absolutos nos nossos rivais. E, portanto, acho que a equipa foi construída para isso mesmo, para ter muita profundidade em termos de plantel. E volto a frisar aquilo que o Pedro referiu, e bem, Eu acho que em termos de avançados é curto. Eu percebo o que o Amorim quer competitividade e também não quer ter aqueles jogadores que ficam amuados por não serem titulares, e portanto por isso é que ele não quer nenhum ponta-lança que seja. Eu percebo que nos outros clubes o haja, mas o Amorim é a forma de trabalhar dele. Não quer um ponta-lança, Camus, estar ali no banco. Ele disse isso. Ele se responsabiliza-se. Mas eu acho que também, por um lado, se entendo o aspecto do Amorim, entendo também os aspectos dos adeptos que olham para o banco e veem só o Tiago Tomás, e se houver uma lesão, se houver um dor de dentes no Paulinho ou algo do género, fica tudo um bocadinho mais curto. E depois o Amorim disse uma coisa, é que se for necessário, nós ou adaptamos um jogador ou vamos buscar a B. Mas tu olhas para a B, e ontem estive a ver o jogo, e não vejo nenhum ponta de lança que me apraz dizer que tem grande potencial para ser jogador da A. E esse é o meu receio. Portanto, se na B houvesse um Pedro Varalvic com grande qualidade, capaz de entrar e ser chamado, mas não o há. E, portanto, não havendo uma lesão que é do Paulinho ou do Tiago Tomás, o avançado que temos mais próximo, já pusemos lá o Giovanni e não funcionou. Obviamente podemos jogar com o Giovanni, podemos adaptar se calhar o Tabata, mas é muito, falta quanto a mim, para o plano do Amorim, portanto, se o Amorim quer ser fiel ao plano, para o plano do Amorim, para mim falta um avançado com muito potencial, jovem, que não se importa estar a jogar na B e que depois que possa, perante uma lesão, subir à equipa. Acho que falta isso. Claro, para o comum adepto, acho que falta um ponta-lança muito mais forte, porque também olhamos para os rivais e vemos os rivais com 3 ou 4 pontas-lança podem ser titulares e nós só temos ali praticamente o Paulinho e o Tietê. Portanto, eu percebo ambas as partes e, portanto, e volto a frisar para terminar, para deixar fazer as perguntas. Para o plano do Amorim, quanto a mim, falta um jovem com muito potencial para a equipa B. Mariana, deixa-me só ler aqui uma mensagem que puseram aqui no chat. O André Santos diz: da última vez que passamos a fase de grupos da Champions, os laterais eram Abel, Pedro Silva, Grimi e Rony. Já jogamos com isto na Champions. Não está mal. Exatamente. E passamos. Olha, e falando aqui da Champions, falando aqui da Champions, nós há bocado estávamos a dizer, como tu já disseste, Pedro, que não há jogos que nos assustem. Mas quem era para ti o melhor e o pior adversário que poderiam calhar ao Sporting neste torneio? Eu tenho uma regra, eu para mim na Liga dos Campeões tem que ser por uma regra que, não sei se é há muitos anos, porque eu já disse aqui várias vezes, que nós à medida que vamos envelhecendo, mudando, analisando as coisas de uma forma, vamos convivendo com outras pessoas, vamos apreciando outras culturas, outros desportos, outras formas de viver, seja aquilo que for, vamos moldando também as nossas as opiniões. Não, eu gosto muito daquela coisa de ir buscar uma opinião que se diz há 10 anos, como se a opinião ficasse eternamente ali. Portanto, eu disse em 2000 e não posso mudar mais. Epá, não é verdade. É, obviamente, e até posso admitir coisas absolutamente erradas que pensei, e se calhar até fazia coisas, como já disse várias vezes, quando era mais jovem no Twitter, que já, o Twitter já tem para aí 11 anos, e tinha uma determinada atitude que hoje em dia não tem. A pessoa conhece pessoas e vai moldando ali também um bocadinho a sua forma, a sua atuação. E eu, nos últimos anos, a minha questão com a Liga dos Campeões é sempre a mesma: eu quero os melhores sempre. O que eu quero é os melhores. Eu quero é o Sporting. E já dei aqui o exemplo na semana passada disso. Eu, para mim, quero sempre os melhores clubes a jogarem em Alvalade. E nós a ir fora... claro que podemos ter uma certa preferência. Epá, não te vou esconder que se gostava, se calhar, de ir ao Manchester United. Acho que era interessante ver uma equipa jogar contra o Bruno Fernandes. Portanto, ver o Pedro Gonçalves, o mágico, e o aprendiz Bruno Fernandes. Acho que era bonito. Era um jogo que teria um certo sentimento de perceber. Nós perdemos um dos grandes jogadores que tivemos em Alvalade, perdemos no sentido em que foi transferido, e pensámos que se calhar nunca, lá está, como o João Mário saiu, e aqui sai e recuperamos, e temos um jogador absolutamente, que é um jogador que faz gols com sorte, como diz o Jorge Rita. Por acaso, como é que se chama? É por acaso. Calhou. O Joaquim Rita marcou 23 golos. Marcou 23 golos. Calhou. No campeonato, calhou. É assim, eu também. Eu às vezes vou na rua e também me calho. Eu às vezes vou na rua e também me saio euro milhões, calhou. Pá, são coisas absolutamente ridículas que ainda se ouvem na televisão portuguesa. Mas pode haver, e claro, pode haver desse ponto de vista algumas escolhas. Agora, se me... portanto, eu gostava, eu quero os grandes clubes. Se me disseres o que é que pode calhar? Ora bem, o Sporting está no pote 1, se olharmos para o pote 2 ainda não sabemos os clubes que já estão, há ali 4, 3 clubes que podem não estar confirmados, Mas, por exemplo, gostava do pote 2, provavelmente o Manchester United, como disse há bocado, mas por essa questão. Ou então, provavelmente gostava do Paris Saint-Germain, que é para mim o meu novo clube fetiche, entre aspas, que eu gostaria que perdessem os jogos todos e que aquilo corresse mal a torto e a direito e que aquilo implodisse, como o futebol português devia de implodir. Mas gostava do Manchester United no pote 2. No pote 3, provavelmente, gostaria de ver assim, alguns clubes, claro, aqui são todos muito iguais, já sabemos que Porto e eventualmente Benfica não nos podem calhar, mas, por exemplo, temos aqui alguns clubes, um Ajax ou um Leipzig, ou um Atalanta, são clubes com uma nova... Exatamente, clubes com... O Ajax com uma história muito... muito fértil e claro, muito boa, obviamente, mas clubes sempre com dinâmicas novas e de construção muito interessantes, como é o caso do Atalanta e obviamente também do Leipzig. E depois no pote 4, que também há ali ainda clubes que não sabemos, o caso de Young Boys, no Zagreb e o Ludogorets, mas provavelmente se olharmos para os melhores, temos ali o caso do AC Milan, Dinamo de Kiev, um Black City, provavelmente era capaz de gostar de um AC Milan, ou até um Wolfsburgo, para nos vingarmos de uma célebre eliminatória que a coisa devia ter corrido de outra forma. Foi quando o Bas Dost nos lixou, não, João? Recorda? Foi. Ele não veio do Wolfsburgo. O Bas Dost. Sim. Exatamente, sim, que ele veio, exatamente, e depois é que se transfere mais tarde. E portanto, mas normalmente, olhando para a Liga dos Campeões e para o sorteio que vai acontecer na quinta-feira, e também reforçando aquilo que tu disseste já no início do programa, quando aconteceu o sorteio, depois eu e o Cássio iremos fazer um Patreon sobre o que nos calhou em sorte e também analisar ali um bocadinho esse coisa. Mas isto para reforçar também a ideia que há bocado eu ia, e não terminei, depois encadeei aqui, que é, nós não podemos toda a vida achar que temos que jogar, vamos jogar com este aqui, com este e com aquele, fazemos 6 pontos aqui, ali 3, calhar ainda nos qualificamos. Não. Eu já disse isto na semana passada, o Porto é um bom exemplo. Há coisas que o Porto é mau exemplo. O cartão de adepto, falarei isso no final, ou os adeptos que estão a suportar isso. Mas é um bom exemplo de como tu olhas para um Manchester City, olhas para uma Juventus, não sei mais, são clubes que têm ido ao Dragão e há ali um respeito por toda a sua qualidade que o Porto tem em casa. E não há ninguém... Não quero dizer que às vezes não diga, a probabilidade de passar é do Manchester City é maior, do Liverpool, não sei o que mais. Mas eles batem-se ali e tem acontecido muitas vezes. Jogos que os eliminam, depois no cómputo das duas eliminatórias. E é essa lógica que é preciso procurar. E isso, parecendo que não, ajudou o Porto, por exemplo, a construir alguns dos melhores plantéis que tiveram nos últimos anos, devido à quantidade de dinheiro que fizeram ao longo dos últimos anos nessas Ligas de Campeões. E essa é a tal ideia que eu acho que nós temos que perseguir. Nós não podemos ir à Liga dos Campeões agora e depois voltar daqui a 6 anos ou 7 anos e fazer aquelas figurinhas, coisas e tal. De vez em quando vai acontecer um Bayern 12-1. O Porto também levou uma vez 5 do Arsenal, o Benfica também já levou não sei de quem. Já sabemos que isso é tudo possível e há outros clubes que já levaram grandes goleadas. A coisa é, claro. Não foi o Barcelona que ainda há pouco tempo levou 8 do... Foi do Paris Saint-Germain numa meia-final em... Naquele célebre jogo da meia-final da Liga dos Campeões. Não foi 8. 5 ou 6 ou 7, já não sei. Pronto, mas foi assim uma coisa. Foi 5 só. Eu já estou a pôr 8, já estava a pôr um bocadinho mais. Mas pronto, mas foram assim resultados absolutos. Acho que não. Não, se calhar foi menos, eu também estou a juntar aqui o 8, mas não é relevante. Acontecem essas coisas. Agora, o que interessa é que, no total, nas diferentes participações, tenhamos participações dignas e que o principal objetivo, como nós todos sabemos, dos clubes portugueses, dificilmente é ganhar uma Champions. O Porto teve talvez a última grande oportunidade de ganhar uma Champions e mesmo assim tiveram que se conjugar uma série de fatores para o Porto, na sua caminhada, jogar com clubes que tinham o seu valor. Não quero tirar o mérito, obviamente, a quem ganha, nem pensar, que o Porto jogava muito bem. Do Bayern, 8 do Bayern, é isso. 8-2 do Bayern. 8-2, exatamente. Então, 8-2 do Bayern. Bayern. Foi aquela que foi na luz, não foi? À porta fechada e não sei o que mais. Foi aquela gel eliminatória. Estou senil, mas ainda não estou total. Mas a verdade é que esses jogos, isso é o que nos interessa, é o que nós queremos, porque nós sabemos que a Liga dos Campeões, para nós, é financeira. É principalmente um complemento financeiro, claro, absolutamente fundamental para as contas do clube. Olha, João, deixa-me só Mariana, deixa-me só responder aqui ao chat. Sim, força. Deixa-me só responder ao chat, que não consegues ver, estás em Valência a negociar os jogadores com os Mendes, que agora, pronto, é o que é, não é? A tua comissãozinha, que acho que fazes muito bem, tens que comprar uma vivenda e essas coisas todas, claro. Falar. E deixa-me só aqui responder ao meu amigo Diogo, que estava-me a perguntar sobre aquilo que eu disse na rádio, sobre o Ruben Amorim, que queria só um galo para aquele poleiro, um galo, portanto, obviamente está lá o Tiago Tomás, mas o Galo é o Paulinho sobre o avançado, e nós temos quatro laterais, porque são posições diferentes, Diogo. Isto porque os laterais, para já, os laterais podem jogar em várias posições, podem jogar à direita ou à esquerda, até podem vir a jogar a central por esse lado, porque nós jogamos com três centrais e, portanto, poderá haver jogos em que o Nuno Mendes, como jogou ano passado, até jogou a central do lado esquerdo, portanto, há a possibilidade de eles jogarem mais, além que o Ruben Amorim explicou que realmente os alas são os jogadores que correm mais e, portanto, estão mais cansados, e quer dizer que os outros vão entrar quase sempre, ou podem entrar, tipo, aos 60, 70 minutos para fazer os minutos, porque que realmente correm muito, e se vimos os quilómetros, são realmente os jogadores que correm mais. E, portanto, são posições diferentes, e daí esta situação de termos dois grandes laterais esquerdos, dois grandes laterais direitos, portanto podem fazer várias posições e aí faz todo sentido que haja. Também faz sentido ter o avançado, na ótica do Amorim é que não faz tanto sentido e percebi que ele prefere, e é só uma posição, o Sporting joga só com um ponta de lança e portanto e Paulinho não pode jogar nem na esquerda nem na direita e portanto só pode jogar ali e portanto daí é a minha opinião. Portanto, um grande abraço para o Diogo e acho que está respondido, Diogo. Acho que é mais por aí, mas obviamente eu também gostaria de ter um outro avançado no banco, com outras características mais próximas até de Paulinho, mas que estivesse no banco e se houvesse alguma lesão ou jogando alguns minutos até por causa da Liga dos Campeões e Taça Portugal e tudo, mas vamos acreditar que no Ruben Amorim, vamos confiar e vamos rezar que Paulinho e Tiago Tomás tenham plena saúde durante esta época. Plena saúde, sobre o sorteio, é isso que ias me perguntar, Mariana, não é? Sim, era isso que eu... Não era a minha pergunta não era sobre o sorteio, porque tu já disseste há pouco que gostavas que calhasse aqui o Ajax, por exemplo. A minha pergunta é, sim, o Castro, imaginando que João Castro é treinador do Sporting, não é uma coisa assim tão impossível de acontecer, mas... Estávamos quando foi o presidente. Preparavas... Como é que tu preparavas a equipa para jogar contra o Ajax? Quem seria o teu 11 titular? É, eu iria basicamente aplicar o que o Amorim faz. Quem treina melhor durante a semana é quem iria jogar. E, portanto, não ia mudar o modo de preparação. Acho que mudar o modo de preparação é desincronizar os jogadores daquilo, é colocar mais carga emocional em cima do jogo. Acho que os jogadores já vão ter uma carga emocional, porque muitos, e são muitos meninos, e muitos jogadores que o Sporting contratou nunca tiveram a experiência de jogar um jogo das Champions. Aliás, até podíamos fazer essa, até podíamos aqui mentalmente tentar perceber quem é que jogou o jogo das Champions. Eu acho que deve ter jogado o Adam, um jogo das Champions, certo? Neto. Coates. Neto. Epá, eu não estou a ver assim muito mais. Não sei se o Paulinho alguma vez no Braga se terá jogado a Champions, se calhar. Palhinha? Mas não estou a ver. Palhinha, não estou a ver. Não estou a ver. E, portanto, se formos realmente muito racionais, vai ser a estreia de quase o plantel todo na Champions. E, portanto, vai haver, como logo por si, uma carga emotiva. Obviamente, também existe uma carga motivacional muito grande nos jogadores. Porque eu, para mim, sendo jogador, estão aqui a dizer Adam, Neto, Coates, Palhinha. Pois, o Palhinha só se jogou pelo Braga, talvez. Entrou contra a Juventus. Ah, ok. Então ainda chegou a jogar com o Jorge Jesus contra a Juventus. Já me lembro da situação do Jorge Jesus. E, portanto, o que é que me parece? Acho que é manter exatamente a mesma preparação, a equipa tem uma identidade muito própria e, portanto, obviamente ver quais são os pontos fortes do adversário, os pontos fracos, obviamente isso é treinado, mas de resto não mudar muito, Mariana. E o 11 seria consequência do treino durante a semana e da preparação física, para ver quem são os que estão os melhores, e, portanto, era isso que eu faria, não fazia grandes mexidas. Agora, em relação à Champions, eu acho que nós temos umas contas a acertar com o Real Madrid. Temos sempre muito azar com o Real Madrid na Champions. É verdade. Fazemos grandes jogos e nunca acabámos por ganhar, e eu acho que era um ano muito bom para ganhar o Real Madrid. Se calhar o Barcelona até está mais fraco nesta altura que o Real Madrid, e podia ser um bom adversário, mas eu acho que o Real Madrid é uma pedra no meu sapato. Vi grandes jogos do Sporting contra o Real Madrid e pelo livro de Ronaldo. Por 2000-2001, Sporting 2, Real Madrid 2000-2001. Também fui ver esse jogo, vou lá. Exatamente. Epá, estamos aqui atravessado o Real Madrid, e como o Real Madrid é o maior clube do mundo em termos de vitórias da Champions, em termos de clube do mundo, não, clube da Europa, da vitória da Champions, em termos de troféus, é realmente o maior clube do mundo em termos de futebol, gostaria de defrontar o Real Madrid e conseguir finalmente vencer o Real Madrid na Champions. Portanto, era esse o meu desejo para o pote 2, não é? O Real Madrid, depois podia ser o Ajax. Sim. E depois podia ser outro clube qualquer, logo que não implicasse uma grande viagem, por exemplo. Ó Castro, estão a perguntar onde é que compraste a tua camisola. Olha, a minha camisola foi oferecida aqui, por um grande amigo meu, que é o João Dias. Foi o Twitter que perguntou, só para te dizer. O João Dias, que no outro dia fez connosco o Patreon quando fomos à Supertaça, esteve connosco na viagem e gravou connosco. É verdade. A camisola é muito gira, o site tem camisolas brutais. Mas já disseste, que eu não ouvi, desculpa, interrompi, já disseste o site? É Football Town. Pronto, sim, eu posso pôr aqui, que eu vou buscar. Podes depois pôr aí no chat, para quem quiser. Tem camisolas lindíssimas. Que há bocado perguntar. E as nossas também são bonitas, Pedro. Ah, porque há bocado estavam a perguntar, estávamos iguais, não estamos iguais. A Mariana tem é feita pelo Soccer Abilia, também do João, também tem o João, mas o Soccer Abilia, a da Mariana tem os três em grande e tem Pedro, Mariana e Isa. Eu e o Castro já tínhamos uma assim, porque a Mariana, como não fez parte no início, era o Zé, nós tínhamos os três assim, uma com a da Mariana. E eu tenho uma que é dos campeões. E temos esta dos campeões, que é os campeões do ano passado. Que também são muito giras. A malta do Soccer Abilia. Tem mais caras e mais bonecos. Tem mais caras e bonecos. Exatamente. Tem o plantel todo. Tem o plantel todo e tem o Amorim ali. Sim. Exatamente. Que são os homens que fizeram aqui a diferença. Falando em fazer a diferença, meninos, nós no próximo sábado vamos ter aqui um jogo com o Famalicão. Pedro, um jogo vamos saltar aqui a parte do cartão do adepto, já se sabe que são. Sim, no final, notas finais. Fica para as notas finais. Mas o Famalicão é uma equipa que nos cria aqui sempre dificuldades. O ano passado, onde vai um voltou, começou precisamente num jogo em Famalicão. O que é que estás à espera do jogo de sábado? Olha, há bocado aqui no chat o Alexandre lembrava que o Sporting ainda não ganhou ao Famalicão nos últimos 4 jogos, se não estou em erro. Acho que foi isso que está na primeira divisão. Exatamente. Desde estar na primeira divisão, exatamente. E o que nós vimos até agora foi um Famalicão que não começou bem o campeonato, mas isso diria que é aquela coisa que nós não temos que olhar para os três jogos que até agora aconteceram e as três derrotas, sendo que uma delas foi contra o Porto e até teve ali uma reação, mas pronto, mas a verdade é que começou o campeonato a perder em Paços Ferreira, depois recebe o Porto e perde, e depois foi à Aroca a perder 2-1. E eu diria que neste momento isso vale muito pouco, porque não será, nunca será esse o discurso de Ruben Amorim para os jogadores. É um jogo em que nós partem os dois clubes com 0-0. Obviamente a questão é que nós é que estamos quase obrigados a vencer, como qualquer grande, quando vai a qualquer estádio, que só não é obrigado a vencer, digamos assim, quando jogam entre eles, e aí a coisa pode ser jogo de tripla, mas obviamente que nós estamos obrigados a ir vencer. E como nós temos vindo aqui sempre a falar, o facto do Famalicão neste momento não estar se calhar num melhor momento de forma, e nem com os resultados, ou pelo menos com o que esperariam estar neste momento, que é com estas três derrotas e 0 pontos, mas isso vale muito pouco. O Sporting tem que ser fiel ao seu princípio, e ser fiel ao seu princípio, principalmente ao princípio que estamos a assistir este ano, é obviamente ir para lá para dominar o jogo, para tentar vencer e sair de lá com os 3 pontos, jogar bem, porque tem sido também, é sempre aquela questão, e já há bocado falamos nisso, e recordar que o ano passado dizíamos sempre a mesma coisa. Se o ano passado no início o que nós queríamos era ganhar jogos para conquistar pontos e manter ali uma toada vencedora, e não era importante jogar bem, nós neste momento, fruto também do que tem vindo a ser construído ao longo destes, como o Castro diz, 28 jogos em Alvalade sem perder e não sei o que mais, e ter sido campeão só com uma derrota, que foi aquela derrota até depois do jogo, a famosa derrota da Bebedeira. E portanto, o que nós temos vindo é sempre a ver um Sporting que joga bem e que, quando, e nós sabemos, quando se joga bem está sempre mais próximo de vencer, da mesma forma que quando jogamos mal podemos ganhar, mas pode haver ali a certa altura um problema e claramente estaremos mais próximo de não vencer. Agora, nós temos que ir a Famalicão para ganhar o jogo. Não parece que haja outra, não parece que haja outra, outra forma de encarar isto, e estou muito curioso para perceber, porque o Castro tem frisado aqui uma coisa muito importante e nos vários comentários que se têm feito aqui, que é a questão do treino, não é? É óbvio que o que nos diferencia de Ruben Amorim, obviamente, é o conhecimento que ele tem, não só o conhecimento enquanto treinador técnico, tático e tudo aquilo, em que ele é muito melhor do que qualquer um de nós, mas depois ele tem toda uma vantagem que nós nunca, uma vantagem no sentido do que eu vou dizer, que nós não temos. Nós não sabemos o que é que se passa durante a semana em termos de treinos. os jornalistas bem podem, mas não sabem, não estão lá, não há ninguém que saiba, a não ser os próprios jogadores que lá estão, e se houvesse fugas de informação. E, portanto, ele certamente saberá, como o Castro ainda há pouco disse, vamos ver o que é que vai acontecer e se o 11 vai ser o mesmo para o próximo jogo. Há ali algumas coisas muito interessantes, perceber se o Giovanni volta à partida ou não volta, se vai mexer, se vai fazer novas alterações, se mantém, do ponto de vista defensivo, a mesma estrutura, se, enfim, há ali uma série de questões que, obviamente, durante a semana vamos ficar a perceber. Epá, mas a minha segurança que me dá é que, independentemente de quem jogar, eu sei que há ali um espírito de equipa, um grupo altamente motivado, sem dúvida, e motivado para conseguir a vitória. Epá, já sabemos, como o ano passado dizíamos muitas vezes, epá, isto não vai durar sempre. O ano passado até durou bastante, isto, se calhar, isto, quando é que vamos perder? Andou aí muita gente a esfregar as mãos, é agora, isto vai, agora é que eles vão perder, agora é que eles vão não sei o quê, agora é que isto... E quando eles perderem o primeiro, é que vai ser por aí abaixo, e depois empatamos duas vezes seguidas, já era o fim do mundo, e depois não sei o quê, e isso é tudo furado. Esse lado que nós temos combatido ao longo... eu quando digo nós, os jogadores, não sou eu que combate, eles é que jogam, eles é que entram em campo e o mérito é todo deles, mas é esse lado que tem sido muito gratificante de ver a nossa equipa jogar. É perceber que a equipa está unida, que a equipa consegue ir para o embate, que há uma contrariedade e vão para a luta e vão procurar, que é aquilo que no fundo nos dá o prazer. A única coisa que desta deslocação, que vou deixar para o final, é que provavelmente não vou poder ir ver. Estava todo contente porque amanhã já regresso e acabam as férias, na quarta-feira já começo a trabalhar e portanto poderia voltar ao ritual dentro daquilo que são as condicionantes que nós temos de 33% de lotação, seja aquilo que for. Já fomos a ver a supertaça e poderíamos regressar ao estádio, mas vou deixar isso para o final, e já apontaram aqui muitas pessoas sobre a questão do cartão adepto, mas deixo isso para o final. Essa é a única parte negativa que me vai custar muito no sábado à noite, mas vamos esperar até lá ver o que é que acontece e se há novidades em relação a isso. Exatamente. Não sem antes, obviamente, passar aqui a bola ao João, deixa-me só tomar aqui uma inconfidência. Não sei se toda a gente sabe, mas o meu lugar no estádio é junto do Abel, do nosso Abel Maia. E precisamente em sequência daquilo que estavas a dizer, Pedro, nós até estávamos a comentar os dois nessa altura que dá gosto de ver a equipa jogar, porque tu sabes que independentemente do adversário que exista, eles vão se esforçar para trazer o melhor resultado, seja ele qual for. João, um Famalicão que ainda assustou o Porto, apesar de ter perdido aqui o jogo. Tu colocavas Nuno Santos ou Giovanni como titular? Bem, assustou o Porto, mas acho que foi mais de mérito do Porto que mérito do Famalicão. Eu tive a oportunidade de ouvir o relato desse jogo que vinha da Serra e vinha a ouvir e estava a comentar isso mesmo com a minha esposa, que estava a achar o Porto muito adormecido e estava a sentir que faltava ali alguma coisa ao Porto. Eu acho que o Famalicão tem mais medo que o Sporting, e o Famalicão, portanto temos que ser sinceros. Estou muito confiante para o jogo do Famalicão, obviamente, isto porque o Sporting tem aqui uma grande oportunidade de finalmente vencer o Famalicão, como o Pedro disse, já não ganhámos desde que eles subiram agora à primeira divisão, porque eu acho que é aquilo que eu tenho dito, uma equipa com muita identidade, uma equipa com muito intensa, e as equipas têm muita dificuldade a jogar contra o Sporting, é muito difícil, mesmo, por exemplo, como já ouvi agora no Twitter alguns experts a dizer, o Sporting, aquela variação de jogo do Palhinha para as alas, que ele podia ser facilmente contrariado. Não pode ser facilmente contrariado, porque os mecanismos que o Sporting está a usar, colocar os três avançados lá na frente, fixos, muito juntos, perto dos centrais, perto da defesa, faz com que a defesa, obviamente, encolhe e fica ali toda presa e fixada pelos três jogadores, e depois, obviamente, abre muito espaço do outro lado. Agora, o Sporting tem tido uma grande capacidade de trocar bem a bola, libertar um homem, e um homem com capacidade de mudar rapidamente o jogo. E depois, quando muda rapidamente o jogo, o passe é bem conseguido, e é fundamental o passe ser bem conseguido, porque quando o Vinagre, ou o Mendes, ou o Esgaio, o Porro recebem a bola, obviamente que se a bola for a 2 metros mais para a frente ou 2 metros mais para trás, perdes o tempo suficiente para que a equipa contrária novamente se oriente e fique outra vez bem posicionada. E o que o Sporting consegue é desposicionar a equipa contrária, e depois é muito mais difícil para a equipa reposicionar-se, e portanto, seja por um cruzamento ou seja por uma jogada de envolvimento, a equipa está sempre mais descoordenada em termos defensivos quando tem que se deslocar de um lado para o outro. E depois, aquilo que tu me perguntaste, estavas a falar do, do Sporting, se metia ou no Santos, ou Giovanni. Eu acho que o Amorim vai olhar para a equipa, vai olhar outra vez para a semana, vai olhar para o Famalicão e perceber quais são os pontos negativos do Famalicão. Se prefere um jogador como o Giovanni, que tem mais qualidade em termos de jogo interior, ou se daquele lado do Famalicão, se calhar o Sporting tem que esticar mais o jogo com o Nuno Santos, que teve realmente uma grande dinâmica com o Vinagre, diga-se passagem, no jogo, e portanto vai ser muito por ali que ele vai decidir. Se quer um jogador que consiga ir buscar a bola, rodar, criar mais equilíbrios no um para um, ou se quer um jogador mais para esticar o jogo, se quer um jogador também que pressiona mais com o Giovanni, um jogador muito agressivo, que manda vir com toda a gente, mas é um jogador que eu gosto muito, por acaso, e portanto vamos ver o que é que ele irá decidir. Agora, em relação ao Famalicão, tem bons elementos, tem bons jogadores, tem muitos jovens, falta ali realmente um grande ponta-lança, o Pedro Marques também não pode jogar, que está emprestado pelo Sporting, mas eu acho que, em todo o caso, o Famalicão tem alguns elementos realmente com qualidade, mas o Sporting é claramente superior, e pelo que eu vi também do resumo, eles vão ter muitas dificuldades em parar o ataque do Sporting, e portanto espero que os golos que nós não marcamos no fim de semana anterior possam ser possíveis de marcar agora em Famalicão. E fazendo as palavras do Pedro, infelizmente se calhar não vamos poder estar presente por causa do... E aqui não é culpa do Famalicão, o estádio realmente do Famalicão não tem aquelas condições para os adeptos visitados terem outro espaço que senão aquele. Por exemplo, já o Sporting até tem condições e não abriu ainda espaço para outros adeptos que não tenham o cartão de adeptos, por exemplo, há que referir isso. Mas, portanto, espero que na mesma cá já... Obviamente, alguns sportinguistas que são de Famalicão e que até são sócios, se calhar, de Famalicão, que vão estar presentes, mas eu acho que a equipa está preparada para o ambiente adverso que vai ser criado e está preparada para ganhar o jogo, porque aquilo é importante. Já falámos no pós-jogo, eu e o Pedro várias vezes, é importante ganhar este mini campeonato, parar para as seleções, voltar para o clássico dentro do Porto, tudo só com vitórias, e esperar que os adversários possam também escorregar neste fim de semana. Portanto, eu acho que o Sporting tem tudo para ganhar ao Famalicão, e espero que até ganhe com um golo, Paulinho. Exatamente, e eu sei que pode aqui fazer a diferença. Meninos, a verdade é que o programa também já vai aqui longo, vamos passar para as notas finais. E Pedro, tu já disseste que a tua nota final, desculpa uma expressão, outra vez arroz, vamos voltar a falar do cartão do adepto. Sim, exatamente, e vamos continuar a falar e provavelmente até haver alguma alteração, ou se não houver alteração, até o tema deixar de ser tema. Porque é um tema importante. Nós estamos a ver que eu tenho acompanhado este ano com mais atenção algumas assistências nos estádios de futebol, e tenho também olhado um bocadinho lá para fora para ver algumas questões, e tenho até colocado no Twitter, onde normalmente partilho mais informação. Nós estamos a ver, obviamente, estamos num mês, muitas vezes, que é de férias, mas é também um mês onde muitas vezes está muita gente fora, e também aproveita para ver os clubes que muitas vezes não têm possibilidade de ver, mas nós estamos a ver jogos com fraquíssimas assistências. E estamos a ver os jogos, e eu vou juntar aqui um ou dois temas. Não só temos a questão do cartão do adepto, mas temos também, porque estas coisas do cartão do adepto e da preocupação que temos com tudo o que se passa em relação aos assuntos que estão relacionados, digamos assim, com os adeptos, não são preocupações de agora. Desculpa, não são preocupações de agora. Nós já falamos disto há muitos anos, não é nem só do tempo do Sporting 160. É do tempo em que eu me lembro de ser adepto e de ir aos estádios e de perceber outras coisas mais. Epá, e posso começar, que ainda hoje de manhã estava a olhar para alguns dados lá para fora, e, por exemplo, numa liga francesa, está fixado desde 2019-2020 que o preço máximo para um adepto visitante são 10 euros. Há ali uma questão, obviamente, que é importante, é que há também uma lógica de não há tantos adeptos a ir aos estádios dos clubes visitados, neste caso. Achei esta estatística muito interessante. Em média são 284 que vão nessa liga 2019-2020, portanto é um número muito baixo. Também estamos a falar de um campeonato que obviamente tem outros clubes e tem com mais capacidade até financeira do que no nosso, e sabemos que o nosso campeonato vive muito também das deslocações dos grandes. Depois temos o caso da Inglaterra, que falei aqui na semana passada, que tem fixado, em 2016-2017 fixou 30 libras, preço máximo, para as locações. Estamos a falar de Inglaterra, não é preciso dizer o quanto Inglaterra e quanto os pobrezinhos ingleses, coitadinhos, ganham muito pouquinho, a gente passa muito fome e, portanto, pagam 30 libras desde 2016 e 2017, que começou por ser uma experiência piloto, já largaram e nos últimos 4 anos, a contar 2019, de 17, 18, 18, 19, 19, 20, acho que foi isso, 16, 17, 18, 19, acho que é, são 4 anos, a média de espectadores na Liga Inglesa chegou, dessas 4 temporadas onde está feito o primeiro teste, chegou aos 96%. E, portanto, estamos a falar de 30 euros. Também já houve, como vocês sabem, o teto máximo para os bilhetes da Liga dos Campeões, que também houve aí vários casos em que clubes iam jogar a casa de outros e aquilo estava a preços como absolutamente exorbitantes. E aqui em Portugal, continua-se, os clubes continuam a fazer um bocadinho o que querem e o que não deveriam querer. E há aqui uma lógica comercial que é sempre aquela, mas se há pessoas que vão, é porque pagam. Não, não há pessoas que vão, os estádios não enchem, a Liga vai ter médias mais baixas. Há a questão da pandemia, que já falamos aqui várias vezes, do facto de as pessoas provavelmente podem se ter desabituado, de certa forma, a ir ao futebol e a pensar, eu com 20 euros ponho a Sport TV, ou ponho a Eleven, não sei o que mais, eu não sei o que mais, e estou aqui cegadinho e não me chateio, além de tudo aquilo que é os problemas do futebol, relacionados não só problemas que possam, às vezes, até de não se sentirem bem ou de ter algum problema dentro do estádio, embora seja pouco, mas às vezes pode acontecer, mas depois com problemas de horários, com problemas de locações, com problemas de que depois é o pacote completo. E, portanto, nós olhamos para isso, a Liga Holandesa ainda não consegui confirmar, mas parece que está fixado um máximo de 15 euros para os adeptos, e, portanto, nós olhamos para isto e dizemos assim, ontem, qual foi o jogo que eu ainda vi, que aquilo não tinha quase gente nenhuma e o bilhete era 15 euros e eram dois clubes, não sei se foi o do Braga, fora, não sei qual é. E eu olho para aquilo e assim, mas o que é que interessa ter ali 400 ou 500 pessoas quando se calhar a 5 euros ou 7 euros e meio ou uma coisa qualquer tinhas aquilo cheio. Cheio. E mesmo que seja, mas não sei se enche, não sei, eu nunca vi, não, continuamos a achar. Da mesma forma que o Sporting alterou os critérios, de venda, já levou mais gente, voltamos a cometer o erro, há aqui qualquer coisa que não bate certa, já é o segundo jogo consecutivo em jornadas por clubes diferentes que se diz que está esgotado e não está nada esgotado, aconteceu com o Porto, mas o Porto na realidade foram 90% e tal, o Sporting faltavam 13 mil, até aos 17, 4 mil e qualquer coisa bilhetes. E alguém colocou, mas são os bilhetes do cartão de adepto. Não há nenhuma, na portaria não define qual é o número de bilhetes de adepto, cartão de adepto que deve estar. Pressuponho eu, não estando lá sendo omisso, que é o clube que define quantos são. Sabemos que há os 5% para o cartão visitante, para os adeptos visitantes, ora 17 mil, 5%. Não há 950, se não estou em erro, agora fiz a conta no outro dia, mas acho que era mais ou menos a mesma coisa. E a Bessada não tem 3 mil adeptos, não é? E não só não tem, como depois ainda custa, mas colocamos a bancada sul toda e portanto são esses 3.500. E deixa-me só dizer aqui à Sheila, obrigado a Sheila, Moreirense Braga, é exatamente esse jogo, 15 euros para ir ver um Moreirense Braga. E portanto tinhas lá 950 pessoas. E a bancada do Braga completamente vazia, é do cartão de adepto, sem nenhum adepto. E depois olhamos para o Sporting, mas são 3 mil, é a bancada do cartão de adepto, e agora vou ao cartão de adepto. Epá, o Sporting, na minha opinião, eu já tenho vindo a falar disto aqui, não faz sentido nenhum absolutamente aquilo que se está a fazer. Não faz sentido por duas razões. Primeiro, estamos a falar, não é uma bancada qualquer, é a bancada superior do anel A, que é uma das boas bancadas daquele estádio. Se olharmos para o estádio, temos duas boas bancadas atrás das balizas, duas fantásticas bancadas centrais, e depois temos as bancadas que estão em cima, que há que tem quem gosta de ver mais em cima, mas obviamente os lugares em baixo são melhores, depois pode-se discutir se a central na B é melhor que a superior, mas estão mais próximos, mas à partida são melhores, e esses são os lugares primordiais. E portanto, nós temos, do ponto de vista não só daquilo que é económico, temos a bancada A, onde temos centenas de adeptos que não têm nada a ver com grupos organizados, que estão impedidos de ir, porque têm que comprar bilhetes para outro lado, para ir para aquela bancada, e depois há também uma questão, eu não consigo ver o futebol, nós olhamos para o futebol e somos, como já dizemos aqui muitas vezes, somos muito irracionais, de certa forma, obviamente, temos que ser, somos apaixonados, vivemos alguma irracionalidade do futebol, como é óbvio, sabemos isso, senão, se fôssemos a ser completamente racionais, nem metíamos um pé, se calhar nem existia Sporting 107 e não falávamos do futebol e estávamos, neste momento, todos aqui, a fazer letria, ou olheiras, ou uma coisa qualquer, mas a verdade é que nós, como somos, olhamos para aquilo e temos que olhar para o futebol com uma certa dose também de emotividade, da paixão. algumas coisas. Pai, estamos a falar da curva sul. A curva sul não é uma curva qualquer. É uma curva que vem dos primórdios do estádio de Alvalade, que tem uma história absolutamente ímpar e que tem, e que faz parte do crescimento e do DNA do Sporting. E, portanto, e nós temos a curva sul fechada. Claro que a maior parte, se calhar, mas não sei se é a maior parte, não sei se são 5, são 10, são 500%, não sei quantos são. Não me interessa. Mas é que tu olhas para aquilo e dizes assim, mas qual é a lógica de ter uma bancada sul completamente fechada? Houve tempo para fazer obras, não pode ser a história só das obras, e temos ali uma questão, uma bancada que é absolutamente icónica no estádio do Sporting. Imagina, eu quero fazer isso na parede amarela no estádio do Dortmund. Era uma coisa que nunca havia na cabeça, nunca havia na cabeça de ninguém, e é lamentar. Depois, na questão mais concreta do Famalicão, e aí é o que me dá pena, supostamente o Famalicão já o tinha feito contra o Futebol Clube Porto. As informações que nos deram hoje é que os bilhetes que vão existir para aquilo que nós estamos habituados, para as zonas que estamos habituados a ir, são bilhetes só para cartão de adepto, e portanto eu já tinha dito que há muito tempo, não é de agora, já o digo desde há um ano e meio ou há dois anos, quando começou a falar do cartão de adepto, enquanto me obrigarem a tirar o cartão de adepto para ir para uma zona do estádio que eu quero ir, eu não vou tirar, e portanto prefiro não ir ver o jogo, com muita pena minha. E portanto estou muito curioso para perceber o que vai acontecer. Agora, o que eu estou a ver é que estamos a ter os estádios cada vez com menos gente. Estamos a ter... Não está a funcionar. Não vejo que o cartão de adeptos esteja a resolver absolutamente nada. Não sei onde é que está a resolver. Vejo os estádios vazios. E aí, verdade, voltamos a ter que repetir. Epá, os adeptos do Porto aí, as claques, não me parece que estejam a fazer uma boa... não estão a ajudar neste momento aquilo que é, neste momento, uma ideia completamente que está transversal a todos os grupos de adeptos, sejam eles organizados ou não, que estão a acontecer desde a primeira divisão à segunda divisão e por aí fora. E também deixa-me dizer que neste momento, porque eu tenho um thread no Twitter que acompanho isso, nós a dia 9 de agosto tínhamos 1.388 cartões de adeptos emitidos, portanto isto no dia 9 de agosto. Neste momento, isto eram os dados de ontem, tínhamos 1.718, quer dizer que estão a tirar 27 cartões e meio, 27 média, portanto 28 cartões de adepto por dia, o que me parece manifestamente muito pouco. E vi também, nos últimos dias, começo a ver algumas pessoas a falar disto nos jornais, que é engraçado porque era inevitável, portanto não se pode ser jornalista e estar nos jornais e não falar de algo que é completamente evidente e que está à mostra de todos, que é, não vai resolver absolutamente nada, o problema da violência e da criminalidade não tem nada a ver com esta questão do cartão de adepto, e portanto, os clubes têm culpa, são culpados, todos aqueles que estão calados à espera de, porque estar calados, aqui até acaba por, é quase um semifrio, está ali, dá jeito, estão calados porque se cartão de adepto cair, isto era uma coisa do governo e não sei o que mais, se não cair, se calhar um dia destes até podem dizer qualquer coisa e então nós até estamos com os adeptos. Não estão, nunca estiveram, e neste momento é vergonhoso que os clubes não tenham tido uma intervenção mais, salvo alguns que já falamos aqui, do Boa Vista. Em tempos, o Pinto da Costa há muito tempo falou até disso, o Braga também já voltou a falar, mas precisamos muito mais. E este era um momento, se calhar, de regenerar aqui alguma discussão. Se em vez de estarmos aqui com o cartão de adepto, se organizassem discussões sérias e mesmo importantes sobre a questão do adepto visitante, principalmente o visitante, quando vai a um estádio fora, de que forma é que se tem que alterar comportamentos, a história das caixas de segurança, a forma como os adeptos são tratados quando têm o medo que têm alguns, e a história. Se olhasse para isso e não se pensasse que isto, que ainda agora estava a discutir com alguém no Twitter que dizia, não sei o quê, porque tu defendes as claques, eu defendo o Sporting. Epá, primeiro, o Sporting é tudo o mesmo e nós defendemos todos o Sporting. E depois, isto não tem a ver só com claques. As claques podem ser um pequeno problema. Alguns elementos das claques podem ser eventualmente um problema, como podem ser elementos de outras. Porque os problemas que acontecem nos estados não é só com os elementos das claques. É um elemento principal, provavelmente, preponderante, e é preciso atuar. Mas, de resto, não me parece que esteja a fazer grande coisa ao futebol. Já passaram 3 jornadas, vamos ver na próxima jornada a 4ª, e em breve fazemos umas contas para olhar e ver. O futebol português está com poucos adeptos, e como o Castro até disse no outro dia, quando chegou a primeira jornada do campeonato da Liga Inglesa, que jogou o Manchester United, o clube que eu gosto muito, e o Castro, o Leeds United, que está na primeira divisão, e tu olhaste para aquele estádio e viste 72 mil pessoas, dos quais 3.500 eram adeptos do Leeds, que pagaram 30 libras. E eu aposto, não sei de cor, e vou agora dizer aqui uma coisa, mas provavelmente desses 3 mil adeptos que pagaram apenas 30 libras para ir a Londres ver a Old Trafford ver o jogo, não é ir a Passos de Ferreira ou a Famalicão, onde uma pessoa às vezes vai à casa de banho e tem que ir às escuras, ainda se ganha, quase que, perdoem-me a expressão, quase que mijamos nos pés dos outros, mas a verdade é que foram 3.500 adeptos, ou 3 mil adeptos que foram, e quase certeza que eu diria que a grande parte deles deve ganhar bem mais do que eu, e portanto eu aqui pago, se calhar se compararmos tudo o que eu ganho com o que eu pago pelo futebol aqui em Portugal, eu pago muito mais do que aqueles adeptos. E sim, a verdade é que vamos continuar a falar do cartão do adepto enquanto for tema, portanto, infelizmente, Pedro, parece-me que esta nota final está para durar. João Castro, as tuas notas finais. Notas finais. As minhas notas finais, primeiro agradecimento ao Tigas e ao Aden que me fizeram aqui um pequeno resumo sobre as modalidades e portanto vai para as modalidades, estão quase a recomeçar. No handball tivemos no torneio de Viseu, Internacional de Viseu, perdemos um jogo, ganhamos depois ao Benfica. Alguns reforços de salientar, o Nathan, o espanhol, e o Jonas, o dinamarquês, acho que tiveram em evidência, portanto vamos ter uma equipa interessante, vai ser gira de ver jogar, mas segundo aqui até a opinião deles, o Porto Benfica partem à nossa frente, mas acho que vamos ter equipa e vamos conseguir se calhar dar alguma réplica. No voleibol feminino, hoje vimos a notícia da distribuidora que chega da Superliga do Brasil, portanto com um grande currículo, saiu a Ana Couto para o rival, neste caso para o Porto, mas acho que ficamos melhor, que é a Ju Carrijo, e portanto acho que é uma boa contratação para o voleibol feminino, que se tem vindo a reforçar, e portanto tive aqui algum receio sobre o voleibol feminino, mas pelos vistos vamos a reforçar. É restante aos restantes panteios, ao basquete, ao futsal, ao hockey, em termos masculino, os panteios estão fechados, os reforços já foram todos apresentados, acho que vamos estar competitivos em todos eles, até diria que a liga de basquete, do handball e futsal, neste caso até com o aparecimento e o grande investimento que o Braga está a fazer vai ser muito interessante, portanto Sporting, Benfica e Braga vai ser muito interessante e portanto acho que vamos ser competitivos também em todas essas modalidades, para fazer jus àquilo que nós andamos a fazer nas modalidades e portanto é isso que nós esperamos do Sporting, é que lute até ao fim pelos títulos em todas as modalidades. Em relação ao cartão do adepto, só aqui uma nota que é o seguinte, que é aquilo que eu disse, isto só vai realmente ser mudado quando os clubes começarem, isto aqui se calhar vai ser interessante é quando começar aqui a abrir, não é? Se calhar agora vamos começar a abrir para 70% da lotação, e tivemos ali, quando as equipas da casa começarem a ver que as bancadas continuam vazias, e olhar para os cofres, e andar para o dinheiro, o mercado está difícil vender jogadores, como vocês estão todos a ver, está muito difícil para alguns clubes vender jogadores, e portanto quando começarem a olhar... É fazer algumas contas com o Excel e perceberem, pá, eu podia ter feito aqui uma caixa brutal contra o Sporting e não vou fazer nada, não é? E não vou fazer nada. E aí, se calhar, vão começar a abrir os olhos e, como o Pedro disse bem, a culpa é dos clubes, porque não é só... Oh, João, é que nem todos os clubes são como o Vitória, o de Guimarães, que voltou a ter uma excelente casa, 30% das pessoas e 33%, teve quase 9 mil pessoas. Claro. É que nem todos os clubes são como o Vitória, a honra lhe seja feito, que a verdade é que enchei sempre os seus estádios. E, portanto, não, esse que tu dizes é um tempo... O que tu disseste agora é fundamental. Quando não perceberem a receita a entrar, vai ser um problema. A receita a entrar, porque... Claro, vai ser um problema, não é? As contas começam a cair e quando vêm que estão a perder receita por causa de algo que o governo fez, epá, vão lutar contra o governo, obviamente vão fazer o seu lobby, vão à Assembleia da República, vão protestar, porque isto é tudo muito bonito protestar quando é algumas coisas que querem mais diretamente por causa dos impostos e tudo, mas a verdade é que aqui os clubes ainda não perceberam que o adepto é o principal prejudicado, mas as finanças dos clubes são as principais prejudicados. E depois isto aqui, a economia não é só os bilhetes, não é? É que depois é os bilhetes, é o interesse da malta pelo futebol começa a decair, as camadas jovens já interessam-se cada vez menos para o futebol, depois se calha das pessoas chatearem-se definitivamente com o futebol, também não pagam subscrição da Sport TV, não pagando subscrições de Sport TVs e de Elevens, o que vai acontecer é que esses canais para comprar os direitos vão oferecer menos dinheiro, oferecendo menos dinheiro os clubes vão ter menos dinheiro e depois tendo menos dinheiro os clubes vão pensar como é que podem arranjar dinheiro e aí vão se lembrar, se calhar aqueles adeptos ali naquela bancada, aqueles 5 mil adeptos do Sporting nesta bancada, a 12 euros o bilhete ia nos dar uma boa receita. Portanto, vamos aguardar. E acho que é tudo, acho que não tenho uma nota só mais pessoal, infelizmente faleceu um amigo meu de infância devido ao Covid, com 42 anos, e portanto, dar aqui uma nota, continuei a vacinar-se e fiquei muito contente de ver a notícia que os jovens portugueses estão a aderir em massa às vacinas, isso é muito importante e proativamente, não é? No sábado lá vou vacinar o meu filho, olha. No sábado lá vou eu. E portanto, e faz muito bem, e portanto, vou manter esta palavra que tenho dito aqui várias vezes, continuem a vacinar-se, é muito importante porque... Por exemplo, o meu colega estava a viver no estrangeiro, não teve a oportunidade de tomar a vacina e fisicamente estava em melhor forma do que eu, com a Mariana, com o Pedro e mais alguns aqui, porque ela era personal trainer, e lamentar só essa perda e por causa de uma doença que tem levado. E deixa-me dar aqui uma palavra que eu acho que foi para o Arsenal. Acho que foi o Arsenal que levou a coroa de flores com o número de flores de sócios que perdeu para o Covid. E acho que foram 300, e eu tinha isso apontado, e peço desculpa, perdi aqui o caderno. 300 e tal flores que levaram numa coroa de flores a homenagear, eu acho que foi o Arsenal. Se não foi o Arsenal, é pá, foi o Arsenal, não foi? E eu já tinha referido aqui uma vez, e portanto todos os leões que se perdeu com o Covid, acho que o Sporting também podia fazer algo Atlético Madrid, não foi o Arsenal, é vermelho e branco, Atlético Madrid, exatamente. Eu estava aqui, era vermelho e branco, não estava só bem o Arsenal. O Arsenal não, e depois foi, mas não, e agora já disseram o quê? Atlético Madrid, exatamente. Não, é isso, é o Atlético Madrid, e acho que é uma boa homenagem, porque de repente, e por uma doença assim mais estranha, obviamente perdeu-se 327 associados, e isso é portar-se com o associado, isso é estar atento aos seus sócios, porque os sócios importam, apesar dos clubes cada vez mais também serem investidores e tudo, mas quem move os clubes é a massa adepta. O dia que nós decidimos todos fechar a loja, apagar as luzes, não ir ao estádio, ficar em casa, ver filmes ou qualquer coisa, o futebol acaba. E o futebol é feito de pessoas para pessoas. Deixar só aqui uma nota, obrigado ao Tigas e ao Adriano por terem ajudado aqui no resumo das modalidades, só te faltou uma parte, João Castro. Faltou dizer Não tenho essa qualidade, Estava aqui a ler as notas, o Tigas deixou um grande testamento. O Tigas deixou-me aqui de reforços estrangeiros que nunca mais acabam, que eu só fixei os dois mais importantes, porque deixou-me aqui nomes inacreditáveis. Portanto, para vocês verem, eu peguei no resumo e compilei aquilo tudo, porque eram muitos nomes, e ele diz aquilo à vontade num áudio que me mandou, mas eu não conseguia. E nem quero, não conseguia e nem quero, porque Tigas só há um. É o nosso e mais nenhum. Não consegue, se a verdade é essa. Exatamente. Portanto, aproveitar aqui para deixar um beijinho grande ao Tigas. Obrigada aqui pela ajuda. Dizer que relativamente ao cartão do adepto, é aquilo que o Pedro já disse a semana passada, casa roubada, trancas à porta. Há 2 anos que se fala neste assunto, só agora que se recordam que isto poderá ser um problema para os clubes mais pequenos. E aproveitar para reforçar aqui o alerta do João. Vacinem-se, por favor, e acreditem que ir aos estádios tem sido seguro. Eu já lá estive nos 2 jogos de Alvalade, tivemos os 3 na Supertaça. O distanciamento existe, as pessoas têm que o saber cumprir, manter a máscara. Mantenham-se seguros, vacinem-se, por favor, tenham cuidado. E quanto a nós, obrigada por mais um grande programa aos meus 2 meninos. Obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Vacinem-se, mantenham-se seguros e viva o Sporting Clube Portugal. Uma boa semana. Viva o Sporting. Viva o Sporting.